金金金金金金金金金金金金金金金金homem você foi embora sozinho sozinho deixando aqui a saudade um vazio vazio drama raiva choro medo do futuro fiquei horas te esperando no frio no frio pra manter as aparências sorrio sorrio Cuba livre short som faz din din Porque você quer se jogar num